Bem-vindo, amigas e amigos, ao Conexão Campo Cidade. Este é o nosso 28º programa. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. Olá, companheiras. Estamos no quadro sextacamponesa.com.br. Eu sou o Cláudio, coordenador da Sexta Camponesa do Núcleo Botafogo. E hoje, nesse sábado, 23 de junho, teve a entrega da Sexta Camponesa. Como vocês sabem, a entrega é um momento de união que acontece uma semana depois dos pedidos no site. E a entrega da cesta no Núcleo Botafogo coincide com a Feira Agroecológica do Movimento. E nessa união que pedimos algumas palavras do seu Luiz, produtor direto de Teresópolis. Seu Luiz, o que o senhor pensa sobre a feira? A feira para mim é muito importante, que antes a gente perdia muita mercadoria no sítio. E hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer essa venda aqui direto ao consumidor, com preço justo, onde me ajuda muito a mim, o meu sítio Boa Ventura e também a outros produtores também que estavam perdendo. Eu também fui intoxicado com agrotóxico. Hoje eu também sou uma vítima do veneno, então a sequela eu sinto ela até hoje. Hoje o meu trabalho com orgânico não é só pensando em mim, tudo que eu produzo é para mim me alimentar. E também para cuidar de pessoas que eu também contaminei quando eu trabalhava com agrotóxico. Então, meu carinho hoje da feira é ajudar as pessoas que estão sendo contaminadas com agrotóxico. E você, se quiser conhecer nosso produto, venha para a feira, aos sábados, de 7 até às 4 da tarde. Isso aí, seu Luiz. Fica então o convite aí para a Feira Agroecológica todos os sábados, das 8 às 16 horas, aqui no Redondo, na Praça General Leandro, da Rua Lauro Miller. E estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.